Rocha. Vamos embora. Se liga aí, Bruninho, que eu sou da Lapada. Você diz que é Rocha, mas você não tá com nada. Ô, Caio, eu sou o cara, eu garanto pra você que quando eu rebolo, o mundo inteiro quer mexer. Eu acho que você tá com o papo furado, que você não é Rocha e que nem sabe rebolar. Se você não sabe, eu sou o rei da mulherada, que quando eu...